Meus amigos e meus irmãos, os tempos chegaram. O grande equívoco da humanidade, como nós explicamos no primeiro volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus, é pensar que a morte acaba tudo. Mas ninguém voltou para contar. Toda hora tem comprovação aí de que voltam, voltam, voltam. A todo momento, não há uma religião que não tenha surgido na Terra por causa de uma manifestação espiritual. Aí você, mas o positivismo? Mas o próprio Augusto Conte tinha uma missão a cumprir. Cumpriu. Depois ele corrigiu uma série de coisas no volume 2 das diretrizes espiritualistas da religião de Deus. Está falando lá. Através do Mirabelli. Está se corrigindo dos seus erros. Ele próprio diz, mutatis mutandis, ainda na carne, que os homens estão cada vez mais conduzidos pelos mortos. Claro que ele falava dos escritos dos mortos, né? Mas trazendo uma grande verdade. Que o mal da humanidade é virar para um e dizer assim, ah, Paulo César, ele é médium. Então parece que é um monstro, um troço assim diferente. Aí vira, diz, a Cláudia é média. Estou fazendo um feminino que não existe. A palavra é médium, medianeiro, intermediário, é latina a palavra. E uma palavra neutra. É do gênero neutro. Então não tem esse negócio de feminino, de masculina, neutra, gênero neutro. Que o latim tinha gêneros masculino, feminino e neutro. Ora, não há na Terra quem não seja médium. Isso nós dizemos no segundo volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus. Somos todos médiums. Você está conversando com uma pessoa, de repente ela muda e fica agressiva. Entrou na sintonia de espíritos violentos. Como aquela pessoa também tem sua carga de grosseria dentro de si mesma, ela entra em afinidade com aquela vibração e atrai para si aqueles espíritos malévolos. Mas chegou a hora de unir a humanidade de cima à humanidade de baixo. É preciso acabar com essa história de nós ficarmos sendo joguetes na Terra desses espíritos que existem e nós que nos achamos libertos, independentes, donos da nossa cabeça. Ninguém faz a minha cabeça. Não faz. Sua cabeça geralmente está sendo feita por obsessores. É a grande missão da religião de Deus, de abrir os olhos das criaturas humanas, derrubar as barreiras, acabar com os tabus, derrubar a separação entre o mundo visível e o mundo invisível. Por isso, quando Zarur voltou à pátria espiritual, aplicamos a LBV, a fórmula urgentíssima em que ele se baseou naquela passagem do Sermão da Montanha. Eu tenho as bem-aventuranças para comentar, mas hoje não vai dar. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais me serão acrescentadas. E funcionou, porque nós procuramos o reino de Deus dentro das criaturas humanas e despertamos nelas o sentido da fraternidade, do companheirismo, da fraternidade maior. Não a fraternidade comum em que a pessoa é fraterna agora e amanhã é um diabo, um contra o outro. Mas chegou o momento de unir as humanidades. Ninguém morre. Ah, pai, você está dizendo isso, mas eu vou te achar que você é louco. E daí? Tem que dizer aquilo que a gente crê. A gente sabe que é verdade. Mas ficar temeroso que fulano de tal é a grande sabedoria. Quem é que é sábio nesse mundo? Você tem que ver na hora da verdade se é mesmo. Na hora de enfrentar os problemas, como é que reage? Como é que vence os problemas? Nós aqui na LBV dizemos, dificuldades são prêmios de Deus à nossa inteligência. página 232 do volume único, O Livro de Deus. A matéria é grande, depois eu vou lê-la todinha. Mas o que interessa agora é isto aqui. As duas humanidades unidas. Só a verdade de Deus governa. Há dois governos paralelos. Um governo aparente, que é o dos homens, e outro invisível, porque só é visível do lado de lá, mas é o eterno governo do Cristo. Alguém é capaz de se lembrar qual a passagem do Apocalipse que nos mostra quando esse governo invisível deixará de ser invisível? Sétima trombeta. Por quê? Pega aí, depois vai ler. Quando aprouver ao Senhor naquela data, então aquele governo montará neste. E aí vai reto até ao final do ciclo. Pelo critério de Jesus, falta muito pouco tempo para a união das duas humanidades. A humanidade de cima e a humanidade de baixo. De baixo é aqui, veja que coisa engraçada, a humanidade de baixo. Está debaixo da maior ignorância. A outra está de cima, é a espiritual. Ai da humanidade da terra, sem a boa vontade da humanidade do céu. Como sempre digo na minha pregação popular, ai da humanidade de baixo, sem a boa vontade da humanidade de cima. Entretanto, quem se apercebe desta realidade? As duas humanidades, a morta, entre aspas, porque ninguém morre, e a viva, entre aspas, que na terra é que está morto, trabalham há milênios sob as ordens do Cristo. E quase ninguém entende isso. Sim, a maior desgraça humana é a ignorância da lei divina. Desde os primórdios da LBV, diz o irmão Zaruto, venho alertando os governantes com a fórmula urgentíssima. Somente o estadista que souber Evangelho e Apocalipse saberá prever para prover, governando com acerto, evitando que seu povo seja esmagado pelo próximo e último Armagedon. Eis aqui o segredo que ainda não posso dar integralmente porque cumpro ordens. Mas toda a chave da política se resume na fórmula do Cristo, que diz o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. O reino de Deus e sua justiça é o perfeito conhecimento das leis espirituais, imutáveis e eternas, que regem a vida na terra. E prevendo tudo isso, o Cristo sentenciou: conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará das verdades dos homens. Aí vem a fórmula de Jesus para o Brasil. Ele prossegue falando, é na página 232 do volume único do Livro de Deus. O Brasil tem todas as riquezas e no devido tempo todas elas aparecerão. Só não aparecem mais porque ainda não sabem buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Pois a essência desta fórmula é exatamente o novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei? Porque ninguém tem maior amor do que este. Qual é o maior amor de que Jesus fala? Dar a sua própria vida pelos seus amigos. Dar a sua própria vida pelos seus amigos. É um mandamento. Não é um preceito ou uma sugestão. No final, este mandamento vem a ser: amar a Deus sobre tudo e sobre todo. Não terás outros deuses diante de mim. Porque quem ama o Criador ama a criatura. Quem ama a criatura ama o Criador. O que é necessário para governar um país, ou governar todos os países, para que haja paz na terra? Apenas isto: unir a humanidade de baixo com a de cima. Mas o governo é do alto e é de Jesus, infalível, portanto. Não haverá hipótese de falha. O que nós estamos fazendo aqui? Vai preparar vocês para isso? É o governo de Jesus. O governo da verdade. Não há possibilidade para mentira se imiscuir aí dentro. Todos estarão policiados. Por isso inaugurei as reuniões práticas do céu, centro espiritual universalista, com aulas práticas na mediunidade direta. É esse o governo de Jesus mesmo. A mentira será banida da face da terra. Por isso é que nós cultivamos desde cedo, na legião da boa vontade e na religião divina, a verdade de Deus, ainda que ela desagrade. Não mentir. É preferível desagradar, mas não mentir nunca. Mentir é aquilo que prejudica o próximo. O que beneficia o enfermo não é mentira, é um recurso para salvar o doente. Eu me lembro de um caso ocorrido com o Emmanuel, muito interessante. Eles precisavam curar uma pessoa tuberculosa ou cancerosa, mas que era muito frágil. Ele disse assim: tá bem, nós vamos trabalhar, mas por favor não digam a ela o que está acontecendo agora, que senão vai dificultar o nosso trabalho. Claro, a pessoa se fecha no medo. O medo é a mais letal das desgraças. Já disse que o homem medroso é pior, é mais letal que um homem armado. Uma mulher medrosa também, mais letal que uma mulher armada. Afinal, pergunta Zarur, será que nós viemos dos milênios para acabar num cemitério? E nossa vida é essa estupidez sem fim, sem lógica e sem grandeza? Então Judas viu Jesus e nós não podemos ver? Caifás, Anás, Pilatos, Barrabás, todos viram Jesus para fazer mal a ele, e nós não podemos ver. Dizem que Jesus não voltará, mas o Cristo voltará quando lhe aprouver, e ninguém o evitará, porque aqui está a essência da fórmula de Jesus. É a união das duas humanidades, a que está morta aqui embaixo é a nossa, e a que está viva lá em cima, e não haverá mais mortos na face da terra. O alerta de Zaru na Bahia em 1975. O que ele disse lá? Estou sentindo os primeiros sinais da união da humanidade de cima com a humanidade de baixo. Jesus pode voltar a qualquer momento para ficar. Então, como diz o Apocalipse: ora vem, Senhor Jesus. Deus está presente.